Pasta 12. Faixa 1. Encontro 10. Roedores e coelhos. O encontro 10 ocorre no marco dos 75 milhões de anos em nossa jornada. É aqui que os nossos peregrinos recebem, ou melhor dizendo, são engolfados por uma prolífica, apressadinha e bigoduda praga de roedores. De quebra, recebemos também aqui os coelhos, incluindo seus semelhantes, as lebres e o jackrabbit, lepus californicus, além das mais distantes picas, ou cotonídeos. Os coelhos já foram classificados como roedores porque também possuem dentes frontais proeminentemente feitos para roer. Na verdade, eles possuem um par a mais que os roedores. Depois foram separados e ainda são classificados em uma ordem própria, Lagomorfa, e não na ordem Rodentia. Mas os especialistas modernos agrupam os lagomorfos junto com os roedores em uma corte chamada Gliris. Na terminologia que combinamos para este livro, os peregrinos lagomorfos e os peregrinos roedores juntam-se uns aos outros antes de todo esse grupo entrar na nossa peregrinação. O Concestral 10 é aproximadamente o nosso 15 milionésimo avô. É o mais recente ancestral que temos em comum com o Camundongo, mas este se liga ao Concestral 10 por intermédio de um número muito maior de ascendentes devido ao período breve que separa suas gerações. Os roedores são um dos grandes sucessos da história dos mamíferos. Eles compõem mais de 40% de todas as espécies mamíferas e afirma-se que existem mais roedores no mundo do que todos os demais mamíferos juntos. Os ratos e os camundongos têm sido os beneficiários ocultos da nossa revolução agrícola e viajaram conosco pelos mares a todas as partes do planeta. Devastam nossos celeiros e nossa saúde. Os ratos e sua carga de pulgas foram os responsáveis pela grande peste de Londres em 1665. Acreditava-se tradicionalmente que a peste negra do século XIV também tivesse sido um surto de peste bubônica, mas hoje há controvérsias a respeito. Propagaram o tifo e a ele se atribuem mais mortes humanas no segundo milênio do que as causadas por todas as guerras e revoluções somadas. Quando até mesmo os quatro cavaleiros houverem sido abatidos pelo apocalipse, serão os ratos que desenterrarão seus restos, os ratos que enxamearão como lemingues nas ruínas da civilização. A propósito, os lemingues também são roedores, ratos do campo que habitam regiões setentrionais e que, por razões ainda não totalmente claras, aumentam sua população até atingirem as proporções de uma praga nos chamados anos de lemingue e depois se entregam a frenéticas migrações em massa, mas não arbitrariamente suicidas como falsamente se acredita. Os roedores são máquinas de roer. Possuem um par de dentes incisivos frontais proeminentes que nunca param de crescer para compensar o forte desgaste. Os músculos masseteres da mastigação são especialmente bem desenvolvidos nos roedores. Eles não têm dentes caninos e o grande espaço ou diástema que separa seus incisivos dos dentes posteriores aumenta a eficiência da roedura. Os roedores podem roer quase tudo. Castores derrubam árvores grandes, roendo-lhes o tronco. Os ratos toupeiras vivem totalmente no subsolo e cavam seus túneis não com as patas da frente como as toupeiras, mas unicamente com os incisivos. Asterisco. Com exceção de uma das 15 espécies, eles roem para abrir caminho no solo. Os trogloditas mores entre os ratos toupeiras pelados, enfileiram-se para produzir tocas em massa e vão chutando para trás a terra roída pelo operário que encabeça a fila. Usei o termo operário criteriosamente, pois os ratos toupeiras pelados destacam-se também porque são o que os mamíferos têm de mais semelhante aos insetos sociais. Eles até se parecem um pouco com cupins enormes, feios de doer para os nossos padrões, mas tão cegos que presumivelmente não ligam para o fato. Fim da leitura de asterisco. Diferentes espécies de roedores penetram nos desertos do mundo, gundis, gerbis, nas altas montanhas, marmotas, chinchilas, no dossel das florestas, esquilos, incluindo os esquilos voadores, nos rios, ratos d'água, castores, capivaras, no chão da floresta pluvial, cutias, nas savanas, os marás, as lebres saltadoras, e na tundra ártica, os lemingues. A maioria dos roedores é do tamanho dos ratos, mas também há os de maior porte, como as marmotas, castores, cutias e marás, e até as capivaras das lagoas sul-americanas, que têm o tamanho de uma ovelha. A carne de capivara é muito apreciada, não só em razão do tamanho do animal, mas também graças a uma bizarrice. A Igreja Católica Romana considerava a capivara um peixe honorário para ser comido às sextas-feiras, presumivelmente porque o animal vive na água. Mesmo grandalhonas, as capivaras modernas ficam minúsculas se comparadas a vários roedores sul-americanos gigantes que se extinguiram recentemente. A capivara gigante Photohydrochorus era do tamanho de um jumento. O Telemicomis era um roedor ainda maior, que nada ficava a dever a um rinoceronte pequeno e que, como a capivara gigante, se extinguiu na época do grande intercâmbio americano, quando o Istmo do Panamá pôs fim ao isolamento insular da América do Sul. Esses dois grupos de roedores gigantes não tinham um parentesco particularmente próximo e parecem ter evoluído seu gigantismo de forma independente. Um mundo sem roedores seria um mundo bem diferente. É menos provável que venha a ocorrer do que um mundo dominado por roedores e livre de gente. Se uma guerra nuclear destruir a humanidade e a maior parte das demais formas de vida, uma boa aposta sobre quem sobreviverá a curto prazo e deixará descendentes evolutivos a longo prazo são os ratos. Tem uma visão pós-Armagedon. Nós e todos os outros animais grandes desapareceremos. Roedores revelam-se os supremos lixeiros pós-humanos. Roem tudo em Nova York, Londres e Tóquio, digerindo dispensas arrebentadas, supermercados fantasmas e cadáveres humanos, transformando tudo isso em novas gerações de ratos e camundongos, cujas populações transbordam explosivamente das cidades e invadem a zona rural. Quando todas as relíquias do desregramento humano tiverem sido comidas, as populações tornarão a despencar e os roedores se voltarão uns contra os outros e contra as baratas que competem com eles pelo lixo. Em um período de intensa competição, gerações breves, talvez com taxas de mutação radioativamente impulsionadas, levarão a uma rápida evolução. Como os aviões e navios humanos já não existirão, as ilhas voltarão a ser ilhas com populações locais isoladas, exceto por ocasionais flutuações aleatórias, condições ideais para a divergência evolutiva. Em 5 milhões de anos, todo um conjunto de novas espécies substituirá as que hoje conhecemos. Manadas de gigantescos ratos herbívoros serão perseguidas por ratos predadores de dentes de sabre. Asterisco. Doug Dixon previu isso muito tempo atrás e teve talento para pintar sua ideia no imaginativo livro After Man, A Zoology of the Future. Fim da leitura de asterisco. Será que com tempo suficiente emergirá uma espécie de ratos inteligentes e refinados? Será que, por fim, historiadores e cientistas roedores organizarão cuidadosas escavações, roeções arqueológicas através dos estratos de nossas sociedades compactadas pelo tempo e reconstituirão as singulares e temporariamente trágicas circunstâncias que deram à rataria sua grande chance?